mais de mim, ela não quer saber de mim. Eu perdi a minha lua, endereço não deixou, telefone ela quebrou e não dá notícia sua. Foi embora e não vai voltar.